Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e alô, muito amigos, humor. Está começando o programa Cleiton Aguiar. Melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Cheguei, e o mês de dezembro também, hoje dia 2 de dezembro, segunda-feira. Rapaz, o ano acabou. Meu pai falava assim, meu filho, quem na vida não rezou, na morte não tem nada para oferecer. Então se você não arrumou até agora, eu posso chegar, que não vai arrumar daqui pro fim do ano. Já começa a organizar para 2014, tá bom? Na discoteca do Cleitão eu vou lançar hoje a música nova de Gabriel Rosa. A Faculdade da Música apresenta o mestre Agnaldo Timóteo. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, traz o Salmo 141, oração da tarde. A frase irretocável do filósofo grego Platão. Na dica de hoje eu vou continuar trazendo a dieta dos franceses, viu? Os franceses comem muito queijo, muito embutido e têm a menor taxa de obesidade. Então, nós é que estamos errados, eles estão certinhos. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma música bonita, antiga que ele gravou, né? E na Lorota Boa, o pedido da advogada. Vocês vão ver o que, que essa advogada pediu, hein? Na trilha sonora da minha vida, Adelmário Coelho, vai lembrar um fato que aconteceu na vida de um ouvinte aqui, que mandou o pedido, né? A sugestão do beijar, Alain Aladim e Bruno e Marrone. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí, Tim Lelo, Boa Noite, Amor da Minha Vida. Boa noite, amor de minha vida. Preciso ir e não posso demorar. Hoje já é tarde, eu moro muito longe. Minha mãezinha já está a me esperar. Boa noite, dai-me um beijo e um abraço, porque talvez eu não voltarei mais aqui. Porque agora vou te contar minha vida, toda a verdade, porque eu não sei mentir. Vou te contar todo o meu passado. Já fui casado, mas não sou comprometido. Se eu encontrar alguém que vai me dar valor, a quem merece, eu serei um bom marido. Pois todos sabem que fui bom pra minha esposa. Tudo que fiz ela não agradecia. Me enganou pra conseguir o matrimônio e finalmente me fez tanta covardia. Boa noite, amor de minha vida. Preciso ir e não posso demorar. Hoje já é tarde, eu moro muito longe. Minha mãezinha já está a me esperar. Boa noite, dai-me um beijo e um abraço, porque talvez eu não voltarei mais aqui. Porque agora vou te contar minha vida, toda a verdade, porque eu não sei mentir. Vou te contar todo o meu passado.

sentiu a dor de uma traição. Matei aquela traidora e o seu amante, que de maneira tão humilhante envergonhavam o meu viver. O tribunal que me julgou me condenou, porque não é tribunal do coração. Absolvido eu serei por quem amou, e como eu senti a dor de uma traição. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Palmeira e Biá, Condenados. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O recado agora é para os meus amigos organizadores de shows de todo o Brasil. Você já começa a planejar 2014 e a RBM Música coloca à sua disposição os shows de Márcia Ferreira, agora com um show gospel maravilhoso, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. 99813601. Você organiza a festa, a RBM chega com a alegria dos seus artistas, viu? O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A Cleide Rodrigues, ela é de Campos Belos de Goiás, mas ela mora aqui em Brasília e me mandou uma mensagem. Cleide, a minha mãe, Floraci, curtiu você demais na época da Márcia Ferreira e te adora. A minha mãe disse que você é muito bonito. Ô Cleide, eu tô velho, viu? Mas ainda tô dando um caldo ainda, ainda sou meio bonitão mesmo. Esses brancão do zóio azul, olha de longe assim, faz até uma vistazinha, né? Não pode chegar muito perto, porque aí já começam a aparecer as rugas. A Cleide pediu e eu vou trazer o avô do João, Cleiton Aguiar, Amor Perigoso. Olhe com seu jeito atrevido, não insista em tentar me conhecer. Seu amor é perigoso e proibido, sou sem juízo e pago pra ver. Nesses casos eu já tenho experiência, não compensa um só momento de prazer. De repente, se a gente se tocar, pode mudar tudo pra mim e pra você. Eu tenho medo que isto venha acontecer, mas não vou me defender, pois tenho muito amor pra dar. Você sente, eu também estou sentindo. Meu coração está rendido,

O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Alan Aladim e Bruno Marrone, não vá. O Flavinho não divulga não só esses grandes nomes, não. Se você está começando um trabalho e quer ficar famoso, é só você ligar 61-9981-3601. O roteiro do Flávio é Minas Gerais. Ele faz mais de 300 emissoras de rádio. Está começando agora a fazer o trabalho de divulgação da Eliane Samuel, do Wagner Simão, né? E se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, ligue 61-9981-3601. No próximo bloco, Adelmário Coelho, Michel Teló com a sua música nova e Zezé de Camargo e Luciano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Valdenício Sampaio de Araripina, Pernambuco. Ele está participando da trilha sonora da minha vida, mandou aqui uma mensagem por intermédio do site da radioestudiobrasil.com.br. Cleiton, eu tenho uma passagem da minha vida, eu escutava o seu programa na Rádio Nacional da Amazônia, e um dia você tocou uma canção, e num momento muito especial da minha vida, eu gostaria de recordá-lo agora. Ele não falou o que que é, mas uma coisa eu tenho certeza, tem mulher no meio. Valdenice, você pediu, tá aí, ó. Adelmário Coelho, Anjo Guardião. Do jeito que você quiser, sou todo seu. Pra o que der e vier, sou todo seu. Te prometo ser só seu. Do jeito que você quiser, eu sou todo seu. Pra o que der e vier, sou todo seu. Te prometo ser só seu, meu bem. Se você quiser, sou seu anjo guardião. Pra guardar seu coração e protegendo do mal. Se você deixar, posso ser seu beija-flor. Pra beijar a flor que é de sempre tal. Do jeito que você quiser, eu sou todo seu. Pra o que der e vier, sou todo seu. Te prometo ser só seu. Do jeito que você quiser, sou todo seu. Pra o que der e vier, sou todo seu. Te prometo ser só seu, meu bem. Se você sonhar, quero ser seu sonho bom. Quero ser o seu batom. Vou te pintar. Se você gostar de um cantar com destemido, sou seu astro preferido. Que amor pra você cantar. Eita, forró gostoso, simbora! Do jeito que você quiser, sou todo seu. Pra o que der e vier, sou todo seu. Te prometo ser só seu. Do jeito que você quiser, sou todo seu. Pra o que der e vier, sou todo seu. Te prometo ser só seu, meu bem. Se você quiser, sou seu anjo guardião. Pra guardar seu coração, te protegendo do mal. Se você deixar, posso ser seu beija-flor. Pra beijar a flor que é de cedro e tal. Do jeito que você quiser, eu sou todo seu. Pra o que der e vier, sou todo seu. Te prometo ser só seu. Do jeito que você quiser, sou todo seu. Pra o que der e vier, sou todo seu. Te prometo ser só seu, meu bem. Se você sonhar, quero ser seu sonho bom. Quero ser o seu batom. Vou te se gostar de um cantar no destemido, sou seu astro preferido, e amor pra você cantar. É minha filha, eu sou todo seu. Na trilha sonora da vida do Valdenício Sampaio de Araripina, Pernambuco, Adelmário Coelho, Anjo Guardião. Se aconteceu alguma coisa com você, um momento que faz você lembrar, uma música que faz você lembrar um momento, ou um momento que faz você lembrar uma música, é só você pedir, viu? Pode mandar aqui para, pode entrar direto no site, radioestudiobrasil.com.br, tem lá o programa Cleiton Aguiar, tem o lugar de você deixar o recado lá, ou então você pode mandar no nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. Lembrando que o Cleiton escreve-se Clayton com Y, viu? C-L-A-Y-T-O-N, tá bom? É programacleitonaguiar@gmail.com. Música nova de Michel Teló, Levemente Alterado. E aí, tá tudo girando, hein? Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje, eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. Oh, oh, oh, oh. Vem. E tá tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Aqui tá meio embaçado, e aí? Tá tudo girando, hein? Vamos lá, vai. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. A noite apenas começou, galera, chega aí, vai, vai. E tá tudo girando, tá embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá, eita, tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Aqui tá muito bom, vai. Vamos ver a turma cantando. Lançamento Michel Teló, Levemente Alterado, para Judite Torres de Brasília, minha nova amiga do Facebook. Judite, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. A Rosenil de Jesus, ela mora em Paraguaçu, nas Minas Gerais, curte o nosso programa todos os dias pela Objetiva 1 FM do meu amigo Júlio Bueno, e ela está sempre em contato comigo por intermédio do Facebook. E ela pediu uma canção aqui que eu vou atender agora, viu, Rosenil? Beijão para você, um grande abraço aos nossos ouvintes de Paraguaçu e de toda a região, porque a Objetiva sai rasgando essa beirada de corga e tudo, né? Ô, Júlio, qualquer hora dessa eu passo aí. Tô viajando com meus meninos aí, com Eliane e Samuel, nós estamos indo para São Paulo. Qualquer hora dessa a gente dá uma esbarrada aí pro Paraguaçu, tá bom? A Rosenil de Jesus pediu e eu vou trazer. Zezé de Camargo e Luciano, Tarde Demais. Te avisa que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. caminho, caminho tarde demais. Você já perdeu meu carinho, por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Zezé de Camargo e Luciano, tarde demais. No próximo bloco, eu tenho a dieta dos franceses. Francês come pra caramba e é magro. Você vai entender por quê. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Minha amiga, para um tiquinho que você está fazendo aí. Presta atenção nesse recado aqui. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula ômega 3, ômega 6, ômega 7 e ômega 9, a maior descoberta da ciência em benefício da sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. No representante exclusivo em sua cidade, que você vai descobrir se tiver, se não tiver. Na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, saudecombeleza.com.br, e pelo televendas no horário comercial 61-3532-6993, 61-3532-6993. E tem uma novidade, viu? Se você disser que ouviu esse anúncio no programa Cleiton Aguiar, você tem R$2 de desconto em cada produto, viu? Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. Eu já comecei a passar aqui a dieta dos franceses. O Dr. Will Clauer, ele é médico neurofisiologista, e ele fez uma estada de 2 anos em Lyon, na França, e ele fez um estudo e observou que os franceses violam todas as regras alimentares que a gente acha que são verdadeiras, né? Porque eles comem muito creme, queijo, manteiga, pão, e a taxa de obesidade na França é apenas de 11,3% da população, né? Segundo uma pesquisa internacional realizada pela International Obesity Task Force. Então, ele também dá algumas, por exemplo, ele diz aqui assim, ó, refrigerantes não dão em árvore, margarina é uma invenção, os corantes, conservantes e estabilizantes que aumentam a vida do produto não foram feitos para o nosso corpo, não são produtos naturais. Em sua observação dos costumes alimentares franceses, o médico descobriu que os franceses não comem alimentos processados, não evitam gorduras, não evitam chocolate, não evitam carboidratos e não tomam suplementos alimentares, não se abstêm do vinho no almoço e no jantar e não comem com pressa. Esse é o primeiro segredo, viu? Comer devagar. Olha, o médico diz o seguinte, que ele adotou os hábitos franceses, ele emagreceu 11 quilos e a mulher emagreceu 5 quilos. Entre outras dicas, o Dr. Cláudia, ele prescreveu uma limpa na dispensa e na geladeira com o auxílio do que se deve ter em casa. Ele fala sobre os benefícios do vinho, com moderação, é claro, não é para encher a cara, é para tomar um copo, né, as refeições. Da importância de se passar mais tempo à mesa, fazendo duas coisas, usufruindo o sabor da comida e outra coisa importantíssima, convivendo com a família, com os amigos. Eu considero, meu pai falava, meu filho, o momento da refeição é sagrado. E eu almoço em casa todos os dias. Infelizmente, não é todo dia que minha família pode almoçar. Mas eu fico feliz da vida quando eu estou com todos reunidos, né, em volta da mesa. Né? Isso é fundamental também. E outra coisa, se você comer devagar, você vai comer menos. Você vai saciar com mais rapidez. Né? E segundo o Dr. Clauer, os resultados surgem logo em seguida. E ele deixou aqui um plano de 10 etapas para você nunca mais precisar fazer dieta. Porque dieta você fica naquela sanfona, né? Emagrece, engorda, né? Então ele botou aqui um plano de 10 etapas para nunca mais fazer dieta, que eu vou passar essas dicas no programa de amanhã, tá bom? Te contar para o programa do Cleiton Guiata, ensinando o povo até comer direito. Tem base um trem desse? Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, quero ver aquele que não chora. Sula Mazurega, quero ver aquele que não chora, para o meu conterrâneo de Coromandel, meu amigo Luiz Carlos Rezende Rabelo. Esse aqui é meu amigo desde que eu entendo por gente, né? Nós fizemos 8 anos de escola juntos, né? Primeiro no grupo escolar Osório de Moraes, o grupo da Dona Lígia, depois no ginásio Coromandel, o ginásio do professor Mauro e do professor Laércio, né? Então, a nossa amizade, nós temos a mesma idade, 63 anos, e nós temos 58 anos de amizade. Isso não é para qualquer um, não. Luiz, ele está chegando agora no meu Facebook, seja muito bem-vindo. É mais um velho que se rendeu às ferramentas da internet aí, das mídias, das redes sociais. Não tem jeito, não. Nós demoramos chegar porque computador para a gente é um trem do outro mundo. Nós somos do tempo da máquina de escrever manual. No Cantinho do Rei, hoje o Roberto Carlos vai cantar uma canção belíssima, Ternura Antiga. o vento frio. Esta saudade, este vazio, esta vontade de chorar. Ai, tua distância tão amiga, esta ternura tão antiga e o desencanto de esperar. Sim, eu não te amo porque quero. Se eu pudesse, esqueceria. Vivo e vivo só porque te espero. Ai, esta amargura, esta agonia, esqueceria. Vivo e vivo só porque te espero. Ai, esta amargura, esta agonia. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Ternura Antiga. O meu irmão Marcelo Aguiar me mandou aqui a lorota boa de hoje. Isso aqui é verdade, hein, gente? Uma advogada do Rio de Janeiro, que se diz evangélica, ela, e se você não acreditar no que eu estou falando, isso aqui está no site da OAB do Rio de Janeiro. Ela fez a seguinte petição: Excelentíssimo senhor doutor juiz da 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Jocilene Couto Nascimento, advogada do reclamante Valeiro Gomes Pliger da Silva, vem ante a presença de Vossa Excelência informar que, de uma forma ou de outra, resolveu renunciar aos poderes doados pelo autor na folha da procuração. Que a presente renúncia tem movimentos justificadores e suficientes, trazendo desânimo até a alma. Senão, vejamos agora. 1. A ilustre advogada renunciante é considerada pela maioria a melhor advogada de Duque de Caxias no Rio de Janeiro, a mais brilhante, pois sou competente, conheço muito o direito e sei o que é certo e o que é errado. A minha insatisfação é originária da mudança do nome de Justiça do Trabalho. Antes chamava-se Junta de Conciliação e Julgamento e agora passou-se a chamar-se Vara. Esta nova denominação me trouxe e me traz diariamente imensos e grandes constrangimentos. Antes, para vir fazer audiências ou acompanhar processos, eu entrava na junta. E agora sou obrigado a dizer, estou entrando na vara, eu fui à vara, fiquei esperando sentada na vara. Eu não concordo, sou, sou mulher, sou evangélica e não gosto de gracejos. Deixo a vara para quem gosta de vara. Funcionários, varejistas, homossexuais, fiquem na vara. Permaneçam na vara. Trabalhem com vara. Eu saio desgostosa por não concordar com o termo pornográfico vara para cá, vara para lá. Em tempo. Outro dia, estava entrando no prédio da Justiça do Trabalho e o meu celular tocou. Era o meu marido. Ele perguntou, onde você está? E olha só o constrangimento da minha resposta. Entrando na décima vara. Assim, comunico minha renúncia. Já comuniquei verbalmente ao meu ex-cliente, tudo na forma da lei. Assim posto, peço e aguardo deferimento. E aí, obviamente, já que o juiz não quer que a nobre evangélica continue entrando na vara, agora ela deve entrar na vara só em casa. Isso é coisa que só acontece no Brasil. Ah, vou te contar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Gente, oportunidade não é uma coisa que a gente deixa passar, não. Ainda dá tempo, porque o pessoal do Oporte Jeans, em 3 dias, 4 dias no máximo, em qualquer lugar do Brasil, essa mercadoria chega. Para mim aqui, eu pedi para eles, eles mandaram num dia, né, lá de Pernambuco, chegou em Brasília um dia depois. Eu estou fazendo uma experiência aqui, posso garantir para vocês que o negócio é muito bom. Eu montei uma distribuidora aqui em Brasília para fazer o que eu estou sugerindo para vocês fazerem. Vocês podem ter uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, né, e se transformando num revendedor Oporte Jeans. São calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, já agora com a coleção de 2014, viu? Você tem a possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. A mulherada, então, está ficando doida com esse jeans aqui, né? É uma oportunidade para lojista, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale a pena, vale muito a pena, viu? Entre em contato com o telefone 61-9981-3601. 9981-3601. Da Vivo ou 8143-8802. 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, logo logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje o Gilson Montblanc de Brasília, o Luiz Fernando de Brasília, o Claudeir Dourado, Arthur da Paixão Sertaneja, Tairone Moreira, o Ferreirinha Divulgador, Cléo Farias, Ivani Nakano, Amélio Pérez, o meu xará Cleiton Aguiar. E quero desejar a todos muita paz, muita alegria, muita saúde, né? E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, está valendo também, viu? E eu quero aproveitar, a minha amiga Márcia Ferreira vai fazer o Salmo 141, a oração da tarde. E eu quero dedicar essa oração para o meu filho caçulinha, o Rodrigo, Rodrigo Aguiar. No dia que eu gravava esse programa, o meu filho chegava na China. Ele viajou mais de 20 horas de avião, já está na China, na cidade de Xangai, onde ele vai ficar de 3 a 6 meses trabalhando como modelo. Meu filho é professor de educação física, é atleta, mas é também modelo, e ele se destacou muito aqui, e o Brasil ficou pequeno para ele. Ele recebeu um convite e foi, né, tentar a sorte lá do outro lado do mundo, lá em Xangai. E por esse milagre da tecnologia, da internet, ele está ouvindo o programa lá. Meu filho, que Deus o abençoe, que o proteja. Você está no meio de um povo completamente diferente do nosso, né? Mas Deus está sempre do seu lado, tá bom? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 141. Ó Senhor Deus, eu clamo a Ti, vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a Tua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isto é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando os seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Deus velará por ti. Que beleza esse Salmo 141, a oração da tarde. Está no CD de Salmos da minha amiga Márcia Ferreira, e você pode comprar, né, pelo Projeto Confiança, mandando o seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. A Márcia manda, a equipe dela manda para você pelo correio. Você, depois que você receber na sua casa, você vai até uma agência da Caixa Econômica ou uma loja de loteria e faz o depósito de R$15 por cada CD que você comprar. Aí já está incluso, inclusive, a despesa de remessa pelo correio, tá bom? Olha, quando você quiser animar uma festa, limpar o banco, você traz esses meninos aqui, ó. Os Canarinhos do Brasil, Pergunte à Lua. Você, pergunte por favor à lua, pois o sol já não me vê. Sou agora um pobre boêmio, perdido nos braços de uma saudade. Só lhe procuro pelas madrugadas, cores do sol. De nada, mas a lua conhece a realidade. Por esse amor ainda sofro tanto. A lua é sabor da bebida. Mas o que sinto em minha vida é o gosto amargo do seu adeus. Sou agora um pobre boêmio, perdido nos braços de uma saudade. Só lhe procuro pelas madrugadas, por isso o sol não sabe de nada, mas a lua conhece a realidade. Por esse amor ainda sofro tanto, a lua é testemunha do pranto que rola dos olhos meus. Busco seus beijos no sabor da bebida, mas o que sinto em minha vida é o gosto amargo do seu adeus. Os Canarinhos do Brasil, no momento romântico, pergunte à lua para os meus amigos de Palmas, no estado do Tocantins, que agora eu estou tendo o prazer de conversar novamente com vocês pela Criativa FM 87,9 do meu amigo Gil Modesto, onde os Canarinhos do Brasil também tem um programa aos domingos, né? Uma alegria saber que eu estou de volta. Estive em Palmas a semana passada e já tive notícia do nosso programa lá. Um abração para todos vocês e muito obrigado pela audiência, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo canta em duas vozes, Coromandel. Meus tempos de criança, mãe, nunca consegui te esquecer. Os lindos campos onde canta a siriema e o iambuzinho a piar no entardecer, na velha igreja depois da Ave Maria, ao cair da tarde fria, velhos discos a tocar, noites de reis e a saudade do matão. Meu Deus, que recordação, tenho mesmo que chorar. Me perdoe se falo tanto nesta querida cidade, onde hoje a mocidade já nem lembra mais de mim. Mas quem é que não recorda sua aventurosa infância, que os anos e a distância para sempre deram fim? Carmelo, patrocínio, lagamar. Ai, vivem para sempre na lembrança. Quanta saudade do meu rio Paranaíba. Em suas margens vi nascer a esperança. Patos de Minas faz lembrar Padre Tomás, que lhe deu força e paz que um artista deseja. Minas Gerais, te envio com emoção a mais pura gratidão de minha alma sertaneja. Santo Inácio, Santa Clara, Abadia dos Dourados, são lugares bem lembrados, cada um tem seu papel. São os sonhos da criança, misto de saudade e dor,